e eu estou te esperando. Abraçando também o meu parceiro Augusto Saudade. Somente me guarda. Ele que é o Márcio Fora Olho dos bailes. Pra quando vou. Aniversário dele hoje. Voltar. Parabéns, Augusto! Pra te dar muito carinho. Pra te dar mais um pouquinho. Pra te dar, só pra te dar. Pra te dar muito carinho. Pra te dar mais um pouquinho. Pra te dar, só pra te dar. Pra te dar. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Ai, meu búfalo! E além do meu corpo, meu coração. Minhas amigas Tatá e a Dani, aumentando ainda. O Dani da carroça, atenta. A Júnior Barra. Alô, Rubi. Alô, passarinho. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou. Bora mergulhar, bora. Apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você. Minha amiga Lene da Marambaia, buscando ainda. É, eu conheço a menina desde pequenininha. Desde a época ela andava na rua só de calcinha na Marambaia. Eu não tenho medo de amar. Olha, menina! Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Tudo é loucura, tudo é paixão. Grande Arthur! Coração. Arthur Real da Baixada. Eu não tenho medo de amar. Bora, Delano! Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E a comitiva Carroça é Festa. Alô, alô, Toninho. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Alexandre da Marambaia, aqui do ladinho, juntamente com a Netinha. Esse casal considerado. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Alô, Najas! Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Lúcio Cedês. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Amiga Beth Coelho, a nossa motora de luxo. Daqui a pouquinho vai estar invadindo lá em Guarapé Açu. Meu amigo Zeca. Minas assim. Zeca dos Guardiões. O seu corpo. Alô, Zeca! Alô, Guardiões! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Também te quero mandar um abraço todo especial. Fico falando. Aniversariante de hoje também. Amiga, nossa querida Cris, integrante das Carroceiras da Saudade, ali pelo camarote. Aí daqui a pouquinho vai ter aqueles parabéns. E toda noite no meu quarto vem me torpecer. Grande playboy da Pratinha. Aí o gigante, o Guga, o Cid. Alô, Carlinha. Parceiro Nena, respeitado no baile. Alô, André! Vem seguindo teu olhar, em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei. Só tá faltando mais hora. Te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Meu amigo André da tatuagem. Te vacio no palmeirense roxo de coração. Me diz que não vai dar. Ainda comemorando aí o título. Bom de você andar que eu não consigo achar. Eu fazia tempo, né, André? Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade. A dupla inseparável. Leandro do Alô e Gato Negro. Perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Eles brigam, brigam, mas voltam de novo. Ama, qualquer dia é bom pra se amar, amar. A carroça. Preciso te encontrar. E aí, Silva? Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. A carroceira rica. Bora, rica! Eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama qualquer dia. Aqui é sem limites, aceita meu amor. Onde você anda que eu não consigo achar teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Eita, tá. Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar. A carroça é festa! Bora, carroça, festa. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos, fala, Zeca, que não voltam. Tá chegando a nova vinheta aí dos Guardiões, viu? Semana que vem. O amor precisando sair. Nas mãos um nervoso. Bora curtir a saudade, bora. Choro querer. Eita, Caribe Show. Meu vereador gordo do Aurá tá ali. É seguidor aqui da carroça. Um abraço pra você, garoto. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Olha, dia 3, 3 de janeiro, viu, vereador? Aniversário de Ananindeua. E a carroça vai estar lá, lá na arterial. Cabaré do Brega. E também um búfalo do Marajó. O negão, ou melhor, o boi e a vaca vai estar lá juntinho. Olha a comitiva da BRT. E nos travesseiros, seu perfume gostoso, ainda sinto. E na cabeceira, sua foto sorrindo um pouco. Alô, bolão! As lágrimas nascem, sem que eu possa ao menos. E as najas, pensar. As najas de luxos aqui do lado. Eu na cama, sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. E aperte minha abraça e não fale. Meu parceiro Belo, seguidor aqui da carroça, é tão frio, lá do posto para VIP noite, ainda comemorando o seu aniversário que foi ontem. Alô, Belo, parabéns, garoto. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere. Alô, Natan. Naquele abraço que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá deixar. Natano Fronteiras da Carroça. Eu vou tentar esquecer. Daqui a pouquinho vai estar lá em Garapiaçu. Aquele amor que eu perdi, eu vou tentar devolver. Aquela dor que eu sofri, quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu. Aí o Taylor da P2. Você não entendeu. E a sua dama, a minha paixão. Aí o Playboy da P2. Em pedaços meu coração. Hoje que sente só. Minha amiga Cleo. Me procura. Fica hesitada da carroça. Meu bem, eu já te esqueci. Eu já. A união que deu certo. As najas fanáticas. E os fanáticos najos. Eu nunca quis. DJ Toninho. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri, quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu corpo. Lúcio CDs. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. DJ Toninho. No alto da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você. Lá tem uma rede branca na varanda, onde eu vou amar você. Quero te pegar no colo. Aí, Toninho, se abraçar nosso amigo Bolão, diretamente do Santarém, por aqui ao lado da Bianca, Soribor, empresário ali também, um abraço. Meu amor, alô, Bolão, um abraço a você. Quero te beijar. O Bibi da RJ Multimarca. E depois adormecer. Um abraço aí, tá juntinho. Acordar, ouvir. Ao nosso amigo Júlio Barra, autoridade da nossa Luciosa. Pra você. 2019 tem novidade na nossa sexta-feira. A melhor da cidade. Rosenberg, sua celebridade, sua esposa já ali no camarote, curtindo a saudade bacana. Falou, Franjinha? Novidades em 2019. A melhor sexta-feira da cidade é no Caribe Show! Vamos nessa, Toninho vai detonando! Só saudade, alô, boneco da Manezinha! Alô, professor Águida! Lá tem um riacho, a água é cristalina, onde eu vou banhar você. Se você quiser, a gente vai agora. Amigo Thiago, Hi-Fi. Se entender, quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te beijar na sombra da mangueira e depois adormecer. Acordar ouvindo a carroça, passarinhos só cantando pra você. Por aqui também os nossos largados. O lado do Tapaná, meu amigo Calandrini. Meu amor, o Romildo, o Marinaldo. Alô, Gilvan! Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Carroceiras da saudade, prepara aí o coração. Pra cima, meu maestro. E aquela saudade, pai d'égua. Alô, Caribe Show. Em meu coração, luzes de amor. Toda minha saudade. É o hino das carroceiras da saudade. Aniversário da amiga Cris. Alô, Cris! A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais. Nena, sabes por quê? Olha essa música aí, Nena. Encontrei paz. Tenho você. Amigo Dário Almeida de São Isabel. Toda a ternura que eu procurei. Uhul! Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Você aqui, quero te sempre. Você aqui, a carroça da saudade. Aniversário do Cezinha, aí da comitiva Carroça Festa. Daqui a pouquinho tem os parabéns por os aniversariantes de hoje. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Búfalo do Marajó. Só ao seu lado eu encontrei. da saudade chegou, chegou. Lúcio CDs. A carroça. Eu pensei que sem você a minha vida seguiria. E a saudade? E não dei importância na hora que você disse. Minha amiga Catherine. Eita, menina! Quando você falou que a sua falta eu sei. Daqui a pouquinho vai estar tudo na paz, viu, menina? Eu não acreditei, sorrindo, disse amor, vá com Deus. Mas o tempo mostrou que você tinha mesmo razão. A carroça. A saudade está explodindo dentro do meu peito. Se não for muito tarde, eu quero pedir seu perdão. Volte, amor, porque eu não consigo viver desse jeito. E a saudade? Saudade vai acabar comigo. Aqui nada faz sentido. Me diz, amor, quando vai voltar? Me tire desse castigo. Sem você comigo, eu só sei chorar. Simbora, Caribe! Daqui a pouquinho a gente vai até Igarapé Açu, Vila São Luís. Tradicional, ou melhor, 32º Baile dos Coroas. Eita coisa boa! O tempo mostrou que... Bora, Big Big! Tinha mesmo razão. A saudade está explodindo dentro do meu peito. Se não for muito tarde, eu quero pedir seu perdão. Reitorinho, abraço com muito carinho, nosso vereador. O nosso vereador gordo. Nosso vereador gordo lá da Orai, igual a gente, obrigado pelo carinho. Toda vez com toda a comitiva da Unama. Um abraço pra vocês, hein? Xui! Caribe show lotadinho! Nada faz. Passando pelo Tipiti! Já tem CD do Josias e também do Wellington Franginha, Lúcio Produções. Também tá gravando já do Maestro. CD ao vivo já tá prontinho aqui atrás. Coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Eu quero é viver. Olha, Silva, essa música aí me lembra só da... É lá do São Joaquim da Marambaia. Assim, ó. Sonhei com você. pensando um dia te ver naquele lugar. Meu parceiro Fernando, conheci a primeira vez. É lá do grupo Amigo dos DJs. A minha paixão. Olha o maestro lá. Aí, Fernando! É grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi. Rapaz, depois que aparece outro rapaz, já era, viu? A minha loucura por você é demais. É isso, Lene da Marambaia. Mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh. Carroça. Sonhei com você, pensando um dia te ver naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Meu parceiro Luiz Guilherme e a sua primeira dama. É grande demais. Considera esse a velha guarda. No dia seguinte, de toda maneira, quero a carroça. E aí, Márcio? Depois que apareceu aquele outro rapaz. Bom dia. Mas minha tentativa foi em vão. Vão. A minha loucura por você. É com Alexandre Jornal, meu Deus. Vai. Linda, o que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. Alô, boneco, alô, boneco. Mas se foi feitiço, eu espero. Ele viaja. Não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu sei, Jorginho, presidente aí do Manchester, da Marambaia. Já não sei. Alênio, Bocão, Bolão. Aí o Geleia, GDB. Junto com ele, Alexandre da Marambaia. Encosta a cabeça. Ela, netinha. E ainda delirando de prazer. Suspira, canta pra mim. Menina. A carroça. Oh, menina, menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Amigo Ginaldo, aí o Val, o Ney, alô Luiz. Mas se for feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. A força da saudade. Mostrando depois do amor. Os tops da carroça. A equipe 100% carroça. E ainda delirando de prazer. Alô, Edna! Suspira, canta pra mim. Menina. Ó, Nina. Menina, você ainda vai me matar de amor. Charlie Fanático, vai que é sua, garoto. Amigo Júnior, alô Júnior. A carroça. Você vê tudo que podia de você.

Jorge. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Baile da Saudade. E recebi de você um adeus tão estranho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Jorge Brasil! Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. Ei, neném! Sou mais feliz. Como é que tá os grupos aí? Vou procurar mais você. Como é que tá o corpo a corpo aí? Minha vida se modificou. Adeus, adeus. Eita, Caribe, show até 5 da manhã. Não sei por que nosso amor ficou assim. André tá tatuagem. A gente não vai te queimar, André. Sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. André da tatuagem e a empresária Rosa, o casal luxo da carroça. Não vai te queimar, André. Porque nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. E aí, Cíntia? Do que eu falo, você não acha. Como é que tá o Sem Limites aí? Como é que tá? E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. É, goleno sumiu, viu? Pra mim, o que é que eu faço? Água do Canoa. Que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Alô, Sandrinha! Do que eu falo, você não. Fala comitiva ali de carroça é festa. Ali pelo camarote. E diz que eu sou um snob. Olha, tô de olho em ti, cabeludo. Outro alguém. Ladrão! Diz pra mim o que é que eu faço. Eu gosto tanto, tanto. Eu na brecha. Você. Não escute o que outros falam. É seu mundo, pode crer. Confesso se errei. Empresária Carla Cariani. Eita, soltaram ela. Alô, Leca! Sem você na minha vida. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Sem você na minha vida. Então vem. Carroça. Ah, vem. Vem pra carroça. Vem, meu bem. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, boneco. Então vem, vem, vem, meu bem. Vem, ah, ser feliz. Zé Marambaia oferece. Vem, meu bem. Sua netinha com muito amor. Ainda me lembro muito dessa música do meu amigo Dui. Meu mundo caiu quando você fugiu de mim. A carroça. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem, meu bem. Vem. Daqui a pouquinho já tem um homem do alô. É o maestro aqui. Tira o olho. Vai. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Dá o nome aquecida pra chamar ele. O homem do... Alô! Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora compreendi o brilho das estrelas do céu. Olha a parceria. Belo, parabéns, Belo! Meu carroceiro de luxo. Lá no posto para a VIP. Ele vai com a gente amanhã. Lá em Garapiaçu. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. E aí, Marluce? Estou me sentindo tão só. E aí, Edna? Você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Você não me deu valor. Com você tudo acabou. Não merece isso, meu amor. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Caribe! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. As músicas aí, especialmente aí. Vou levar nos meus lábios o gosto do. Ela que tá indo embora lá pro Iapoque. Deus acompanhe você, viu, Eli? Roupe a noite de desejo. Uhul! Que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. A carroça. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Meu parceiro Ziel. Alô, Ziel. Não chore. Sem limite na veia. Meu parceiro, esse aí. Me dá mais valor. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo eterno. Basta você pedir e eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Mas aqui tá ali, então. Esse outro não me chame de Beck. Pra você. É Michel. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Família Maguari. Já faz um bom tempo que você não olha mais. Grande Rangel. Para as coisas boas. Ei, Rangel. Que eu faço. Alô, Flavinha. Pois qual o casal de luxo do Carroça Festa. É motivo pra falar. Alô, Sandrinha. Que sempre eu estou errado. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber. Não quer saber. É o nosso fiel da carroça, não me... meu amigo Wanderson. Me deixa falando. Você não liga, não liga, e não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. Toninho, o talento faz a diferença. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Eis o meu ai, gato. Te peguei. Te peguei. Mas não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Diego Mesquita. E agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cara de... Diego do Tribunal e Ruana, o casal pai d'égua da carroça. Aqui. Não quer que eu vá, então pra que brigar? Olha a moral. Em minha mão e vamos conversar. Pra tentar voltar. Carroça da Saudade. Do Pará, luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.